porque sou fiel e com ele eu vou pro céu. Eu não sei a hora que eu vou embora para o céu de luz, onde está Jesus agora. Lamentando sem achar